amador SNM a 2599, 9359. 259-09, está autorizado o Samitaxi. Autorizado, Samitaxi. São Salvador, é o SAM 3297, tem que ter informação PD com autorização Guarulhos. 2897, Guarulhos aprovado, 320, via Pazulu 44. Decola 10, curva direita, saída da Eoleda Eudes. Controle opera em 11935, aciona 5161. SAM 3297, autorizado Guarulhos, 320. Decola 10, curva direita, perfil Sael, Leda, via Pazulu 44. 161 não transponda e o controle 11935-3897 está no 5 para o pushback de acionamento. 3897, voz Leda, voa Eudes. Voz Leda, Eudes, 3897. Apenas para confirmar, o 6259 no 9 já iniciou? Já iniciou. O 3897-05, está autorizado o push? Chame para o táxi. Autorizado o push, já pode estar na 3897. Bono 612, acende a identificação, desce ao nível 050 para o EDTAP, chegada Mari. 050 para o EDTAP, chegada Mari, 612. Senero 6259, 123 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 10 de autonomia. Prossegue via Pátio Índia, Alfa, ponto para cima torre, no 86, estado 10, 12, dom voo, 6259. Levantar-se via Pátio Índia, Alfa, ponto para 10, torre 286, 10, 12, azul, 6259. Charlie Hotel 3897 para o táxi. 2-1, a bordo do Renato Galeão, 4 horas do próximo. Via Pátio em Indial, com espera a torre no 86, assustadora 0 no 2, bom voo. E da guarda ao Airbus da TAM, após coordenar com a equipe de solo, tem livre posicionamento no quadro sanitário. Após o Airbus da TAM, está livre, está no contato, 601. Funcionário 6259, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 062. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 062. Está somando solto, vão receber nossa transmissão com forte chiado. 2-2-5, sendo controle 1-1-9-3-5. Controle 6-9-3-5, boa noite, bom trabalho. Obrigada, boa noite, pessoal, também. Obrigado. Então, 3-2-9-7, na escuta? Na escuta, 3-2-9-7. Confirme, são 3-8-9-7. Na 3-8-9-7, na escuta. São 3-8-9-7, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. 60, quando você voar, Leda, senhor? Leda, 6259. Leda, está presente, obrigado. Leão no 2-2000, ajuste no 0 no 2, nível LS e aposta estabilizado. 2002, com a mais estabilizada em LS, pode voar, Duna, está presente? Autorizado. Alfa Oscar, autorizado voo local para circuito de tráfego 17, decolada 17, curva a critério da torre. A torre opera em 1186, o controle 1935, aciona 0133 no transponder, cotejo. OB, confirme? Acionamento táxi vai falar de torre no 86. Começaram para táxi com 169 a bordo, 169, Campinas, 350. Eco, Alfa Oscar, livre sonar, estamos pronto para táxi. Então, 3897 autorizado decolagem, pista 10, vento 130 graus, 079. Livre decolagem, táxi. Rosário 2526, informa esse malho de calço fora, ainda não temos o plano no sistema. Ano 800, ou melhor, 2800. Sim, vem coordenar com a IES, aguarde 2526. Certo. Confirmando, Altan 3190. 3197, boa noite. Só pra confirmar, só fez a pergunta pra gente, agora é um. A rota. Tá, sobre o 320, seja da El. Atenção, 320, tá, 3897. 190. Da El, Leda Bridge. Saída da El? Da El, Leda Bridge. Obrigado. 397, muito obrigado. Voo 9601 autorizado decolagem, pista 10, vento 110 graus 092. Desde decolagem, 10060. Estamos coordenando com a IES 2526, seu plano para Brasília, aguarde. Guardando. Controle, você tem a velocidade em TAP para o 36903? A critério. Obrigado. 526, coordenado com a IES, o plano ainda não chegou no sistema, realmente ele está transmitindo manualmente. Assim que nós recebermos, iremos pagar sua copa para Brasília. Ah, só para agilizar, é o 360 para a Uberlândia. É o 360 para a Uberlândia. Ok, sim. 5. 935, 1609, obrigado, boa noite, senhor. Salvador, muito boa noite, voo nome 12, duas milhas do marcador, baixar de trabalho. Voo nome 12 autorizado, pouso, pista 10, vento 110, grau 089. Livre, pouso 10, voo nome 12. Xanaia 6259, Recife 1251, secundária 3325. Recife 251, alterna 3325, obrigado, boa noite. Boa. Saia 2526, Brasília 360, copia? Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Decolada 10, com curva direita, saída Arbor Elefa. Controle opera em 119, decimal 35, aciona 5114, cotejo. Arbor 2526, confirmando Arbor após Arbor Elefa. Arbor Elefa 2526, eu conto o transporte 5114. Corretíssimo. Quando pronto, só me para acionamento no pátio militar. Tá pronto, acionamento 2526. Livre acionamento, só me táxi 2526. Salve Salvador, muito boa noite, voo 1273, Sena Quebec, autorização com fins 360. Autorizado com fins nível 360, via Pesulu 16, decolada 10, a curva é à direita, saída da Eulera Bridge. Controle Salvador, opera em 119, decimal 35, aciona 5402, cotejo. Autorizado com fins 360. Informe Zulu 16, circulando a 10 curva direita. Dael Brinde, controle 10935, aciona 5402, o voo 12. Correspondo para o sumo impulso de acionamento, confirma o gate. Está no 03. 03, sim. Voo nome 12 no solo 36, meia, livre direita, chumissolo 121, decimal 9. 219, voo nome 12, seja. Boa noite, voo 12, 1612, livre a sua escuta. Taxi Alfa, reportando das mulheres. De Alfa, reportante da Juliette, voo nome 12. 3297, obrigado. Tá vindo da 3603. Torre agora 3603, 118, decimal 6, bom pouso. 86, muito obrigado, você tem um bom trabalho. Torre Salvador, muito boa noite. Otan 3603, estabilizado, passando via terra, baixada de trabalho. Otan 3603, boa noite, autorizado pouso, posição 10, vento 1900 graus, 089. Pouso autorizado 90 para o Otan 3603. Ono 601 no Recife 251, no secundária 3325. 351, 3325, gol no 601. Juliette para posição 1-0. Juliette para 1-0, gol no meio 1-2. Obrigado, seja. Otan 3603, um solo, 40 livre direita, semisolo, 121, decimal 9. Livre direita, 129, obrigado, bom trabalho. Solo Salvador, muito boa noite. Otan 3603, livrou a pista na sua escuta. Alfa, reporta antes da Juliette. A Alfa é porta da Juliette, 3603. falando da Juliette, 3603. Juliette para o 07. Juliette para o 07, 3603.